Jardim, um coreto à música e à saudade, com gravações autênticas e originais das décadas de 20 e 30, 40, 50 e 60. O nosso e-mail para que você, gentil ouvinte, participe solicitando músicas: uspfm@sc.usp.br. Mas, vamos nós com música nesta manhã de domingo, pois a pedida é música. Nós vamos atender agora ele, que é diretor da Encena em nossa cidade, ele que é responsável pelas transmissões do canal comunitário em nosso vídeo, ele que é o diretor, senhor Claudinho Nascimento, o neto de Dona Fica. Claudinho Nascimento, o neto da saudosa Dona Fica, pessoa muito bem relacionada, bastante querida em nossos meios, diretor da Encena, e ele que também é responsável, direto, pelo canal comunitário de nossa televisão aqui em São Carlos. E ele, Claudinho Nascimento, neto da saudosa Dona Fica, gostaria de ouvir nesta manhã do Jota Cascata, em arranjo do maestro Zacarias, com o saudoso Nelson Gonçalves, Ninguém Vem Ouvir Os Meus Ais. Zé Festa com seu conjunto. Zé Festa fez o arranjo, em tempo de samba, para esta música do médico saudoso Gilberto de Carvalho, Maringá. Que gravação linda! E para o Claudinho Nascimento, neto da saudosa Dona Fica, ele que é diretor da Encena e também do nosso canal comunitário de televisão, Osni Silva. Osni Silva, mais uma vez, para a satisfação nossa, conosco. Osni Silva, em arranjo do maestro Borba, do Roberto Valentim, 3 dias de folia. Para assistir, ninguém para ouvir os meus doridos ais. Deus sereno e justiceiro, faz um favor derradeiro. Quero ter a consciência em paz. Sou culpado, na verdade, de toda a infelicidade, mas não pensei no que fiz. Pois quem erra e se condena não merece ter a pena de viver sempre infeliz. Certas coisas acontecem que nem se pode explicar. Por que foi que nós brigamos se eu não queria brigar? Hoje estamos separados, cada qual sofrendo mais, vivendo bem desgraçados, ninguém vem ouvir meus ais. Na verdade, de toda a infelicidade, mas não pensei no que fiz. Pois quem erra e se condena não merece ter a pena de viver sempre infeliz. Certas coisas acontecem que nem se pode explicar. Por que foi que nós brigamos se eu não queria brigar? Hoje estamos separados, cada qual sofrendo mais, vivendo bem desgraçados, ninguém vem ouvir meus ais. Thank you. para reativar a sua memória, estamos levando pela Rádio USP de São Carlos, com a Rádio USP FM da cidade de São Paulo e Rádio USP FM de Ribeirão Preto, a pedida de todos os domingos de manhã, um jardim, um coreto, a música e a saudade. E hoje, para satisfação nossa, vamos receber via fone ele que reside na Supercap, ele que é escritor, ele que é colecionador da nossa música do passado, ele que é muito bem relacionado nos meios artísticos lá na Supercap, ele que é o nosso gentil ouvinte e grande amigo, senhor Cícero Xavier. Bom dia, Cícero, como vai? Bom dia, Rubens Betting. Estou bem, graças a Deus. É um prazer muito grande poder falar nesse domingo maravilhoso com você e os seus milhares de ouvintes da Rede USP. Ô Cícero Xavier, nós gostaríamos que você fosse o nosso portador do abraço ao nosso grande amigo também e divulgador desta pedida na Supercap, o senhor Antony Kiavirizian. Eu gostaria que o senhor desse um grande abraço nele em nosso nome. Tá certo, eu darei sim, com muito prazer. E a propósito, eu também quero lhe mandar um abraço do cantor Francisco Petrônio. Pois não? Que esteve comigo, conversamos bastante, falei do seu programa e ele ficou maravilhado, ficou muito contente e mandou lhe mandar um abraço muito forte. Obrigado. E ao Chico Petrônio, que é divulgador e cantor das coisas boas que nós temos, nós ficamos honrados com a audiência que ele dispensa, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ô Cícero Xavier, pois não, como vai o Germano Matias, que está acidentado, hein? É, infelizmente o Germano Matias teve um pequeno acidente na cidade de São Luís do Maranhão, no dia 19 do mês próximo passado, né? Desse mês de junho. E ele teve um acidente, caiu a uma altura de 2,5 metros, mais ou menos, e quebrou o braço, né? E eu estive com ele, está convalescendo, mas está bem, graças a Deus. Estou falando também do Germano Matias. Um grande abraço para você. Ah, sim, eu estou falando dele porque ele é gentil ouvinte nosso e também ele vai nos enviar um CD através de sua pessoa. Isso. Sobre as gravações que ele fez na RG em São Paulo. Exatamente. Vamos mandar para você. Aliás, já está aqui. Já estou providenciando de colocar no correio ainda amanhã, se Deus quiser. Mande um abraço ao Germano Matias e que ele se restabeleça e que ele faça ainda muitos e muitos shows por esse país afora, pois ele é um grande sambista da Barra Funda, ele que sabe das coisas da nossa verdadeira música popular. Mas, ô Cícero Xavier... Pois não, meu querido. Você que está conosco batendo esse papinho nesta manhã, como vai o Raul Sampaio, o grande cantor, o grande compositor? E você me mandou quase toda a discografia do Raul Sampaio. É. Aliás, num álbum memorável e maravilhoso. Fale um pouco do Raul Sampaio para os nossos ouvintes, já que ele é um grande amigo seu também. Graças a Deus. O Raul Sampaio, nesse momento, se encontra na cidade de Marataízes, no estado do Espírito Santo. Ele é uma pessoa maravilhosa, ele fez parte do Trio de Ouro na terceira versão, não é? Ele, Erivelto Martins e Lutinha Bittencourt. Isso mesmo. Sim, sim. E depois ele também gravou sozinho, fez muito sucesso, como por exemplo, Quem Eu Quero Não Me Quer, né? Sim. E fez muitas composições para diferentes cantores, grandes cantores, como Nelson Gonçalves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Carlos Nobre, Francisco Carlos. Enfim, uma pléia muito grande de grandes cantores que gravaram composições de Raul Sampaio. E também o Roberto Carlos, o Rei da Juventude, que gravou Meu Pequeno Cachoeiro. Você também... sabe que essa música, Meu Pequeno Cachoeiro, ela tinha uma outra letra, diferente. Tinha, mas o Roberto fez com que ele mudasse letra para que ele pudesse gravar pelo selo da CBS Meu Pequeno Cachoeiro, já que Roberto Carlos é daquela cidade... lá do Espírito Santo, e Raul Sampaio é o autor. A turma pensa que é do Roberto Carlos, mas não é, não. Não é do não. Raul Sampaio. É do Raul Sampaio. Muito Aliás, bem. Aliás, eu quero aproveitar o seu programa de grande audiência para mandar um abraço pro Raul Sampaio lá em Marataízes, que com certeza ele está ouvindo via internet. A ele também é nosso gentil ouvinte. Isso. E um abraço a ele pela audiência. É, o Dr. Múcio que está lá em Natal te ouvindo pela internet também. Aliás, o Dr. Múcio, ele é um dos maiores colecionadores da música popular do passado. Ele mora em Natal. Isso. E fica também em nossa sintonia via internet, o que é muito bom, hein? É, rapaz, você vê como o seu programa é maravilhoso. Ô Cícero Xavier. Ô Cícero Xavier, pois fale não, rapidamente agora sobre o seu grande amigo cantor também, o Wilson Ribeiro. Ah, Wilson Roberto, você fala? O Roberto, isso, desculpa. Ah, Wilson Roberto, infelizmente Deus nos levou, né? Sim, sim. Ele foi embora, mas deixou bastante coisa pra gente poder recordar dele. É justamente nesse ponto que eu gostaria que você enfocasse, pois você tem raras gravações do Wilson Roberto e você vive dizendo aos seus amigos, aos radialistas que gostam da nossa música popular, dessas gravações maravilhosas coletadas por ti em homenagem à memória do Wilson Roberto. É, o Wilson Roberto, na verdade, se chama Wilson Bistene. Sim, sim, artisticamente Wilson Roberto. Isso. Foi uma pessoa maravilhosa, estivemos muitas ocasiões juntos, ele, o Roberto Fioravante, que também Deus já levou, eram pessoas maravilhosas. O Wilson Roberto, sem dúvida, foi um grande cantor, sem dúvida. Sem dúvida alguma, nós temos algumas gravações mandadas por ti, que nós sempre enfocamos aqui em um jardim, um coreto, a música e a saudade deste saudoso Wilson Roberto. Cícero Xavier. Meu querido Rubem. Pois não. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade. Pois não. Para fazer um pequeno esclarecimento, que tem muita gente que não sabe, né? Fale. Do que eu vou falar. O Silvio Caldo é tido como o cantor mais brasileiro de todos os cantores brasileiros. Jamais, né? Gravou versões. Mas ele gravou, sim, uma versão. Não diga. Gravou e eu tenho essa gravação aqui comigo. Ah, ele batia no peito dizendo que jamais havia gravado versões? Não, mas é justamente por isso que eu estou lhe falando. Ah, você vai me mandar essa gravação, tá bom? Essa gravação fez parte de um filme chamado O Vagalume do Amor. Sim. Né? Rodado em 1929, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ah, mas você é colecionador, música, você sabe das coisas. Essa música foi gravada no dia 3 de abril de 1930 pela RCA Vito. Não diga. A música se chama Sou um Namorado Errante. Pois não, Cícero. É um foxtrot. Cícero. Pois não, meu filho. Nós ficamos satisfeitos com a sua participação. Infelizmente estamos em rede e obedecemos o relógio. Nós agradecemos imensamente, inclusive essa informação aí, desvendando que ele gravou versões, sim. Gravou. Cícero. Eu vou lhe mandar essa gravação para você. Tá, ok. Muito obrigado pela participação, que você tenha um bom dia. E pelo trabalho que você faz em nome dos artistas, em nome da nossa audição, os sinceros agradecimentos da Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Um abraço, amigo. Tá bom. Tudo de bom para você. É sob o comando da Rádio USP FM aqui da cidade de São Carlos, em cadeia com a Rádio USP FM da Pauliceia Desvairada e Rádio USP FM de Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Para você reativar a sua memória, vivendo assim a era de ouro do rádio em seu rádio. Mas, Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta, aqui estarão conosco Odete Amaral, Leôncio e Leonel e ainda Jamelão.